fechei 90. Sim, disse ele num tom de voz pragmático. Então foi isso que a tia disse ao irlandês esta noite. Não toda a história, como é óbvio, mas que não tem nenhum ouro aqui. As mãos de Jocasta deixaram o rosto de Brianna e ela voltou-se para Jamie. Sim, disse-lhes, a ele. Disse-lhe que, pelo que eu sabia, aquelas arcas ainda estavam enterradas na floresta na Escócia, que ele ficasse à vontade para ir cavar lá, se lhe apetecesse. Um dos cantos da sua boca curvou-se para cima num sorriso amargo. E ele não estava inclinado a acreditar em si. Ela abanou a cabeça, os lábios comprimidos. Ele não era um cavalheiro, disse ela outra vez. Não sei como é que tudo aconteceu, pois eu estava sentada perto da cama e guardo uma pequena adaga sob a almofada. Eu não o deixaria pôr-me as mãos em cima e sair ileso. Mas antes de eu poder alcançá-la, ouvi passos no quarto de vestir. Ela abanou a mão na direção da porta junto à lareira. Ali ficava o seu quarto de vestir, ligando o quarto a outro. O quarto que um dia fora de Hector Cameron e agora presumivelmente era o de Duncan. Os intrusos também ouviram os passos. O irlandês sussurrou qualquer coisa ao amigo. Depois afastou-se Jocasta na direção da lareira. O outro indivíduo aproximou-se e agarrou-a por trás, tapando-lhe a boca com a mão. Tudo o que eu vos posso dizer é que o indivíduo usava um capuz na cabeça e fedia ao álcool, como se o tivessem tornado sobre si, em vez de o beber. Fez uma breve careta de nojo. A porta então abriu-se e Duncan entrou. Aparentemente, o irlandês saltou de trás da porta aberta e golpeou-o na cabeça. Não me lembro de nada, disse Duncan pesarosamente. Eu vim dar as boas-noites à menina, à minha mulher. Lembro-me de ter colocado a mão na maçaneta da porta e, em seguida, estava no chão com um galo na cabeça. Tocou cuidadosamente no inchaço. Depois olhou para Jocasta, ansioso e preocupado. Sente-se bem, meu querido? Os canalhas não a magoaram? Ele estendeu a mão para ela. Depois, percebendo que ela não o podia ver, tentou sentar-se. Desfaleceu com um gemido contido e ela levantou-se com o som, dirigindo-se apressadamente para o lado da cama. Claro que me sinto bem, disse ela zangada, tateando até lhe encontrar a mão, a não ser pela aflição de pensar que estava prestes a tornar-me viúva pela quarta vez. Deixou escapar um suspiro de exasperação e sentou-se ao lado dele, alisando para trás uma madeixa do seu cabelo que lhe caíra para a frente. Eu não sabia o que tinha acontecido. Só ouvi o baque e um terrível gemido quando meu marido caiu. Depois o irlandês veio até a mim e a criatura que me agarrava soltou-me. O irlandês informara amavelmente que não acreditava numa única palavra do que ela dissera, de que não havia nenhum ouro em Riverrun. Ele estava convencido de que o ouro estava aqui. E embora não sonhasse causar nenhum mal a uma senhora, não tinha as mesmas inibições em relação ao marido dela. Se eu não lhe contasse onde estava o ouro, disse ele, iriam cortar Duncan aos pedacinhos, começando pelos dedos dos pés até aos testículos, disse Jocasta sem rodeios. Duncan já não tinha muito sangue no rosto, mas o pouco que tinha desapareceu diante disto. Jamie olhou para Duncan, depois desviou o olhar pigarreando. A senhora estava convencida de que ele falava a sério, imagino. Ele tinha uma faca muito afiada. Passou-a na palma das minhas mãos para me mostrar que falava a sério. Ela abriu a mão livre. De facto, uma linha vermelha da espessura de um fio de cabelo atravessava-lhe a base da palma da mão. Ela estremeceu. Bem, eu não podia aceitar aquilo. Assim fingi relutância, até que o irlandês pegou num dos pés de Duncan. Então eu chorei e lamentei-me, na esperança de que alguém ouvisse. Mas os malditos criados tinham ido dormir e os hóspedes estavam demasiado ocupados a beber-me o uísque e a fornicar nos jardins e nos estábulos para me ouvirem. Diante do último comentário, o rosto de Bree ficou repentinamente vermelho. Jamie percebeu e tossiu, evitando olhar para mim. Sim, então? Então eu disse-lhe finalmente que o ouro estava enterrado sob o soalho do barracão perto da horta. O olhar de satisfação voltou brevemente ao seu rosto. Pensei que eles se deparariam com o cadáver e que isso os deteria por alguns momentos. Quando finalmente tivessem reunido coragem para cavar, eu esperava já ter encontrado uma forma de escapar e dar o alarme. E foi o que fiz. Eles tinham-na amarrado e amordaçado rapidamente. E foram para o barracão, ameaçando regressar e retomar as operações onde tinham ficado, se descobrissem que ela lhes mentira. Mas não a amordaçaram bem. E ela conseguiu alcançar a janela e deu-lhe um pontapé, partindo-a, gritando por socorro. Então julgo que, quando eles abriram a porta do barracão e viram o corpo, devem ter deixado cair o lampião com o choque e assim atearam fogo ao local. Ela anuiu com a cabeça com uma satisfação cruel. Um pequeno preço. Só esperava que eles tivessem ardido com o barracão. Não acha que eles queimaram o barracão de propósito? Perguntou Duncan. Ele parecia estar um pouco melhor, apesar de ainda pálido e com um ar doentio. Para encobrir qualquer marca de escavação? Jocasta encolheu os ombros, não dando importância àquela sugestão. Com que finalidade? Não havia nada para ser encontrado ali, mesmo que cavassem até à China. Ela começava a relaxar um pouco, uma cor normal regressando-lhe ao rosto, embora os seus ombros largos começassem a inclinar-se de exaustão. O silêncio caiu sobre nós e eu percebi que havia ruídos crescentes no andar de baixo há já algum tempo, vozes masculinas e passos. Os diversos grupos de busca tinham regressado. Mas era óbvio, pelos tons de voz exaustos e decepcionados, que nenhum suspeito tinha sido encontrado. A vela sobre a mesa já se tinha derretido quase completamente. A chama esticava-se junto ao meu cotovelo à medida que o pavio alcançava os seus últimos centímetros. Uma das velas sobre a armação de tijolo da lareira derreteu rapidamente e apagou-se num fragrante fiapo de fumo de cera de abelha. Jamie olhou automaticamente para a janela. Ainda estava escuro lá fora, mas a natureza da noite modificara-se, como acontece mesmo antes do amanhecer. As cortinas balançavam-se silenciosamente. Um ar frio e inquieto soprava pelo quarto. Apagou-se outra vela. Uma segunda noite sem dormir estava a cobrar o seu preço. Eu sentia frio em todo o corpo e estava completamente entorpecida e desligada do corpo. E os vários horrores que eu vira e ouvira começaram a dissolver-se em irrealidade na minha mente, sem nada a não ser um forte e persistente cheiro a queimado, como testemunha. Parecia não haver mais nada a dizer ou a fazer. Ulisses voltou, entrando discretamente no aposento, com uma nova vela e uma bandeja com uma garrafa de brandy e vários copos. O Major MacDonald reapareceu rapidamente para relatar que, de facto, não tinham encontrado nenhum sinal dos bandidos. Examinei tanto Duncan como Jocasta rapidamente e, a seguir, deixei Bree e Ulisses ajudá-los a recolherem-se. Jamie e eu descemos a escada em silêncio. Ao fundo da escada, eu virei-me para ele. Ele estava pálido de fadiga, as feições abatidas e rígidas, como se tivesse sido esculpido em mármore, o cabelo e os pelos curtos da barba escuros na luz turva. Eles vão voltar, não vão? Perguntei-lhe baixinho. Ele anuiu com a cabeça e, segurando-me o cotovelo, conduziu-me para a escada da cozinha. Capítulo 54. Tete-a-tete com bolo. Como ainda estávamos no início do ano, a cozinha na cave da casa ainda operava, com a cozinha externa do verão reservada para preparações mais complicadas ou mal cheirosas. Acordados pela comoção, todos os criados estavam a pé e a trabalhar. Embora alguns parecessem prestes a desfalecer no canto mais próximo e a dormirem mal tivessem oportunidade, a cozinheira-chefe, no entanto, estava bem acordada e era óbvio que ninguém dormia sob a sua supervisão. A cozinha estava quente e convidativa, as janelas ainda fechadas, o brilho do fogo da lareira nas paredes, o ar saturado com reconfortantes aromas de caldo de carne, pão quente e café. Aquele seria um lugar excelente para nos sentarmos e recuperarmos um pouco antes de irmos a cambalear para a cama. Mas, evidentemente, Jamie tinha outros planos. Fez uma pausa para conversar com a cozinheira, apenas o tempo suficiente que a educação pedia, adquirindo de passagem não apenas um bolo inteiro, polvilhado de canela e embebido em manteiga derretida, como uma enorme jarra de café recém-coado. Em seguida despediu-se, tirou-me do banco, no qual eu havia agradecidamente desfalecido, e lá fomos outra vez para o vento frio da noite que chegava ao fim. Tive uma estranha sensação de déjà-vu quando ele se encaminhou para o caminho empedrado na direção dos estábulos. A luz era a mesma de há 24 horas, com as mesmas estrelas minúsculas a desaparecer do mesmo céu azul cinzento. A mesma aragem leve de primavera passou por nós, e a minha pele estremeceu ao recordar. Mas estávamos a caminhar tranquilamente lado a lado e não a voar. Uma das minhas lembranças do dia anterior eram os odores perturbadores a sangue e a queimado. A cada passo eu sentia como se estivesse prestes a estender a mão e a atravessar as portas de vai e vem de um hospital. Que o zumbido de luz fluorescente e o cheiro subjacente de remédios e produtos de limpeza de soalho estava prestes a engolir-me. Estou a precisar de dormir, murmurei comigo mesma. Terás bastante tempo para dormir mais tarde, Sassenach, retorquiu Jamie. Ele abanou-se brevemente, livrando-se do cansaço como um cão se livra da água. Há uma ou duas coisas que devem ser feitas primeiro. Mudou o bolo embrulhado em papel de mão e agarrou-me o cotovelo com a mão livre, caso eu estivesse prestes a cair de borco no canteiro de repolhos por puro cansaço. Mas eu não estava. Só quis dizer que era a falta de sono que estava a dar-me a sensação levemente alucinatória de estar outra vez num hospital. Durante anos, como interna, residente e mãe, eu trabalhara longos turnos sem dormir, aprendendo a profissão e a fazê-lo bem, apesar da completa exaustão. Era essa mesma sensação que se apoderava agora de mim, quando eu passava da simples falta de sono para um estado de alerta artificialmente intensificado. Sentia-me fria e contraída, como se habitasse apenas o núcleo mais interno do meu corpo, isolada do mundo à minha volta por uma camada espessa de carne inerta. Ao mesmo tempo, cada minúsculo pormenor à minha volta parecia estranhamente vívido. Da deliciosa fragrância da comida que Jamie transportava e do restolhar das abas do seu casaco ao som de alguém a cantar nos distantes alojamentos dos escravos, e às espigas de milho nos canteiros da horta ao lado do caminho, a sensação de lúcido distanciamento permanecia comigo no momento mesmo em que eu seguia pelo caminho na direção dos estábulos. Algo a ser feito, dissera ele. Eu pensava que ele não pretendia repetir o desempenho de ontem, mas se ele propunha uma forma de orgia mais serena, envolvendo café e bolo, seria peculiar realizá-la no estábulo e não na sala de estar. A porta lateral não estava trancada. Ele empurrou-a e os cheiros mornos de feno e animais adormecidos precipitaram-se para o exterior. Quem é? Disse uma voz grave e baixa das sombras do interior do estábulo. Roger, claro. Ele não estivera entre a multidão no quarto de Jocasta. Fraser, respondeu Jamie, igualmente em voz baixa, e puxou-me para dentro, fechando a porta atrás de nós. Roger destacava-se em silhueta contra a claridade turva de uma lanterna, perto do final de uma fileira de baias. Estava enrolado numa capa e a luz brilhou num nimbo avermelhado à volta do seu cabelo escuro quando se virou para nós. Que tal, Asmael Craide? Jamie entregou-lhe o jarro de café. A capa de Roger caiu para trás quando ele se moveu para a agarrar e eu vi-o enfiar uma pistola no cós das calças com a outra mão. Sem comentários, ele tirou a tampa e levou o jarro à boca, baixando-a instantes depois com uma expressão de absoluta bem-aventurança. Suspirou com uma nuvem de vapor a sair-lhe da boca. Meu Deus, disse ele fervorosamente, foi a melhor coisa que provei em meses. Não totalmente. Parecendo achar graça, Jamie recuperou o jarro e entregou-lhe o bolo enrolado em papel. E então, como é que ele está? Irrequieto no início, mas já está calmo há algum tempo. Deve estar a dormir. Já a rasgar o papel encharcado de manteiga, Roger fez um meneio de cabeça na direção de uma das baias. Jamie pegou na lamparina do gancho e segurou-a ao alto, acima do portão trancado. Espreitando por baixo do seu braço, consegui ver uma figura encolhida, semi-enterrada na palha ao fundo da baia. Senhor Wiley? Chamou Jamie ainda baixinho. Está a dormir, senhor? A figura mexeu-se com um farfalhar de feno. Não, senhor. Veio a resposta num tom de voz fria e amarga. A figura começou a esticar-se devagar e Philip Wiley levantou-se, sacudindo a palha da roupa. Eu claramente já o vi em melhores dias. Faltavam-lhe vários botões no casaco, a costura num dos ombros estava rasgada, as calças enxovalhadas e desapertadas nos joelhos, as fivelas rebentadas e as meias caídas à volta das canelas, de modo absolutamente indecoroso. Alguém evidentemente lhe dera um soco no nariz. Um fio de sangue secara-lhe no lábio superior. E havia uma mancha castanha e ressequida na seda bordada do seu colete. Apesar das deficiências dos seus trajes, os seus modos permaneciam irrepreensíveis, parecendo absolutamente ultrajado. Vai pagar por isto, Fraser. Juro por Deus. Sim, pagarei, disse Jamie, imperturbável. Quando quiser, senhor. Mas não antes de eu obter alguma resposta, senhor Wiley. Destrancou o portão da baia e abriu-o. Saia. Wiley hesitou, sem querer permanecer na baia, nem sair por ordem de Jamie. No entanto, vi-lhe as narinas estremecerem. Evidentemente, ele sentira o cheiro de café. Isso pareceu incentivá-lo. E saiu da baia de cabeça erguida. Passou a uns 30 centímetros de mim, mas manteve os olhos fixos em frente, fingindo não me ver. Roger reunira dois banquinhos e um balde virado para baixo. Sentei-me no último e empurrei-o recatadamente para as sombras, deixando os banquinhos para Jamie e Wiley se sentarem a uma distância suficientemente curta para se estrangularem. O próprio Roger retirou-se discretamente para as sombras ao meu lado com o bolo, parecendo interessado. Wiley aceitou o jarro de café rigidamente e, ao fim de alguns grandes goles, pareceu restaurar a sua compostura a um nível considerável. Finalmente baixou o jarro e respirou ruidosamente, as feições um pouco mais relaxadas. Obrigado, senhor. Devolveu o jarro a Jamie com uma pequena reverência e sentou-se completamente direito no seu banquinho, ajeitando cuidadosamente a peruca, que sobrevivera às aventuras da noite, mas estava em péssimo estado, após as desventuras por que passara. Muito bem, então, posso perguntar-lhe, Sr. Fraser, a razão para este comportamento inenarrável? Pode sim, senhor, respondeu Jamie, por sua vez, endireitando-se também. Quero descobrir a natureza da sua associação com um certo Stephen Bonnet e o seu conhecimento das atuais andanças desse homem. O rosto de Wiley tornou-se quase comicamente perplexo. Quem? Stephen Bonnet. Wiley começou a virar-se para mim para pedir explicações. Depois lembrou-se de que não estava a reconhecer a minha presença. Olhou fixamente para Jamie, com as sobrancelhas escuras erguidas. Não conheço nenhum cavalheiro com esse nome, Sr. Fraser, e, portanto, não tenho conhecimento de suas andanças. Mas se tivesse, duvido muito que me sentisse obrigado a informá-lo sobre isso. Não? Jamie bebeu um gole de café pensativo. Depois entregou-me o jarro de café. O que tem a dizer das obrigações de um hóspede para com a sua anfitriã, Sr. Wiley? As sobrancelhas escuras ergueram-se atónitas. O que quer dizer com isso, senhor? Imagino que não saiba, senhor, que a senhora Innes e o seu marido foram atacados esta noite e que sofreram uma tentativa de assalto. Wiley ficou boquiaberto. Ou ele era um excelente ator, ou a sua surpresa era genuína. Considerando os meus conhecimentos do jovem até à data, achava que ele não era nenhum ator. Não sabia quem... Um pensamento atingiu-o e o espanto transformou-se em renovado ultraje. Os seus olhos arregalaram-se. Julga que estou envolvido nesse empreendimento vil? Sugeriu Roger. Parecia estar a divertir-se, libertado do tédio de montar guarda. Sim, achamos. Aceita um pedaço de bolo para acompanhar o café, senhor? Estendeu um pedaço de bolo. Wiley fitou-o durante um momento, depois levantou-se de um salto, atirando o bolo da mão de Roger para o chão. Patife! Virou-se para Jamie com os punhos cerrados. Ousa insinuar que eu sou um ladrão? Jamie inclinou-se um pouco para trás, no seu banquinho, com o queixo erguido. Ouso, sim. Disse ele friamente. Você tentou roubar a minha mulher debaixo do meu nariz. Por que é que teria algum escrúpulo com os bens da minha tia? O rosto de Wiley ficou horrivelmente roxo. Se não fosse pela peruca, o seu cabelo teria ficado em pé. Seu maldito insolente! Exclamou. Em seguida lançou-se sobre Jamie. Ambos caíram com um estrondo numa confusão de braços e pernas. Dei um salto para trás, agarrando o jarro de café junto ao peito. Roger atirou-se para o meio da luta, mas eu impedi-o, lançando-me sobre ele e segurando-o pela capa. Jamie tinha a vantagem da altura e da habilidade. Mas Wiley não era de modo algum novato na arte do soco. E, além disso, estava inflamado por uma raiva frenética. Com mais alguns momentos, Jamie tê-lo-ia subjugado. Mas eu não estava inclinada a esperar. Monstruosamente irritada com os dois, dei um passo à frente e despejei o jarro de café. Já não estava a ferver, mas ainda bastante quente. Houve gritos simultâneos de surpresa e os dois rolaram, um para cada lado, a arrastar-se e a sacudir-se. Pensei ouvir Roger rir atrás de mim, mas quando rodei nos calcanhares para o encarar, ele já assumira uma expressão de impassível interesse. Ergueu as sobrancelhas para mim e enfiou outro pedaço de bolo na boca. Virei-me novamente e encontrei Jamie, já de pé, e Wiley, levantando-se de joelhos, ambos encharcados de café e com expressões que sugeriam a intenção de retomar os procedimentos exatamente onde eu os tinha interrompido. Intrometi-me entre ambos e bati o pé. Já estou farta de aturar isto. Eu não, disse Wiley, enfurecido. Ele atacou a minha honra e eu exijo... Vá para o diabo que o carregue mais à sua maldita honra. E a tua também, rosnei, olhando furiosamente para os dois. Jamie, que evidentemente pretendia retorquir com algo igualmente insultuoso, contentou-se em vez disso com um resmungo audível. Pontapiei um dos banquinhos caídos e apontei para ele ainda a olhar furiosamente para Jamie. Senta-te.